só no que deu. Você dizia que eu era ruim e arranjou outro pior do que eu. Vai, safadão! Veja só no que deu. Veja só no que deu. A culpa não foi minha. Não, não, não, não, não, não, não. Não foi minha, não. Tava chorando de barriga cheia. Eu quero lembrar pra você que a culpa não foi minha. A culpa não foi minha. Não, não, não, não, não, não, não. Não foi minha, não. Tava chorando de barriga cheia. Eu quero lembrar pra você que a culpa não foi minha.